de ficar horas a fio a viajar neste rio, contemplando pedrinhas, ouvindo notas musicais, flores e peixes que dançam na paisagem de Minas Gerais. Água, dádiva divina, lava e ilumina a aura do imortal. Pobres com tantos artifícios, aços, edifícios, ódios, ilusões. Desça no Imbira, mas deixa o medo, o ódio, a gana e a ira. Quero você, seus carinhos, a beleza e o som dos passarinhos. Para os carinhos, estenda, estenda.